Tá 3, 1, 7, 0, avistado, ajuste no vano 3, reporte externo, embaixada travada. Estarei embaixada travada, tá 3, 1, 7, 0. Autorizando 70, autorizado pouso, pista 10, vento 30 graus, 4 nós. Autorizado pouso, 3170, solo aos 48, de Sibéria direito, solo 121, decimal 9. Sibéria direito, solo, da 3170, bom dia. 3170, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 14, do site principal. Alfa, Juliette, para remota 14, da 3170. Delta no 4. Level 1 has autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita após. Cumpre o perfil de saída da Leda após voa. Mátio, recepta peso 1-0, voa até Taubaté, tempo Graveco. Aciona 5167, controle 1935. Ok, autorizado 360, Guarulhos. Decolando a pista 1-0, primeira curva direita, na saída da Leda, Mátio. Pesolo 1-0, Taubaté. 5167, crossfone, 1935, controle, o voo 1173. Após a pronta, em posição 4, 1173. Responsável, 1173. Já coordenado com o inferno? Não, mas eu não vou procurar três, não. Ok, sim. Se foi marcha lenta, estou ciente, como se finalizou. Ok, Salvador, bom dia. 7-3-0 com informação de alta autorização Aracaju. Pronto para a foto. 0 Aracaju autorizado, nível 190. Decola da pista 190, curva à esquerda. Perfil de saída Pucajama, depois Aracaju. 5163, transponda 1935. Autorizado Aracaju 190, decola da 190, primeira curva à esquerda, Pucajama, Aracaju. 5163, transponda 1935, controle 3530. Tá correto, 3520, a porta pronta. A porta pronta, 3520. Aqui é Vicente, bom dia. Autorizado, informará para o táxi, 3520. Como o número 73 do Cidade quilômetro 4? Autorizado, número 73, chama táxi. Autorizado, informará para o táxi, 3520. Paulista, Fernando Galeão, 174, seu vídeo. 1173, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Índia, no ponto de espera Torre, 1198.95, ajustando a 093. Está autorizado via Índia, no ponto de espera 1895, 0013, ajuste, 1173, bom dia. Até 3530, BOB 136, 2 horas e 21, alterando João Pessoa. A 3520, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio, Índia, do ponto de espera Torre, 98.95, ajustando a 093. Autorizado Pátio, Índia, no ponto de espera com a Torre, 98.95, 1003, agora até 3530. Boa noite, ali mantenha no 03520. Ali mantenha no 03530. 173, decolou agora aos 35, controle 119, 35, por favor. 135, no 173, bom dia.